Mossoró, ao vivo, volume 2. E olha só essa gatinha, tô ficando arrepiado. E bem bela provocada pra ver seu rebolado. Se eu mando ela desce, se eu mando ela sobe. Essa gatinha tá comigo e com ela nem me importa. Mas olha só essa gatinha, tô ficando arrepiado. Baby, bem bela provocada pra ver seu rebolado. Se eu mando ela desce, quando eu mando ela sobe. Essa gatinha tá com tudo e com ela nem me importa. Olha só essa gatinha, ela tá que tá demais. Baby, faz uma gracinha, muito obrigado no que ela faz. Ai menina, toca pra mim uma pisadinha do Ney Soró. Vai, vai. Toca, toca, toca pisadinha. Disse toca, toca, toca pisadinha. Toca, toca, toca pisadinha. Toca, toca, toca pisadinha. Disse toca, toca, toca pisadinha. Toca, toca, toca pisadinha. Toca, toca, toca pisadinha. Toca, toca, vai tocando a pisadinha. Só na pisada aí com o Soró balançando. E olha só essa gatinha, tô ficando arrepiado. E vem ela provocada pra ver seu rebolado. Se eu mando ela desce, eu mando ela salve. Essa gatinha tá comigo e com ela nem me importa. Mas olha só essa gatinha, tô ficando arrepiado. Vem ela provocada pra ver seu rebolado. Se eu mando ela desce, quando eu mando ela salve. Essa gatinha tá com tudo e com ela nem me importa. Olha só essa gatinha, ela tá que tá demais. Baby, faz uma gracinha, eu tô virado no que ela faz. Eu disse toca, toca, toca pisadinha. Toca, toca, toca pisadinha. Toca, toca, toca pisadinha. Toca, toca, toca, toca pisadinha. E vai tocando, toca pisadinha. Toca, toca, toca pisadinha. Toca, toca, toca pisadinha. Toca, toca. Não para não, baby, não para não, baby, não para não.